7-0. Linda Bombas, pilão 370, tempo 3858. Quando possível, prode. Prontinho, senhor. Aguarde, prontinho, mantém da Bombas, temos traçado no setor. Sim, 3858, saí da Bombas, mantém o perfil. Que eu mando Lima pra você. Gente, aqui é o meu Lima, que é pés para Crescia, repórter nacional para Bolsa. Decolado 5-1. 1-1-9-2, contrário. Chamando 7-9. 1-1-9-8. Obrigado. Chinéia 6-10, decolado na sexta. Chinéia 6-3-1-0, contato radar, Cedapuca, Cedou 3-5-0. Com referência, como possível, o Jama, 310, direto Jama. Direto Jama, obrigado. Tá 3831, está presente, voo servidor 367 para o R9, pistão no 0, desça para 4000 pés, ajuste no 0, no 3. Xerém 6313, desça para 2500 pés, autorizado o procedimento R9, o ajuste no 0, no 3, reporte estabilizado. Taxi, o voo no 096, estamos com 147 a bordo, 147, 2 horas e 59, Teresina. Contorno ao pátio, Índia e Alfa, ponto de espera 11895, altimetro 1013, sim, bom voo no 096. E Alfa no ponto de espera 1895, obrigada, voo no 096, boa noite. Chaneiro 6313, chame agora o centro Recife na frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Firmando 6310, senhor? Firmo 6310. 126, chame Recife em 126, 85, 125. 126, 25, 25. Passando no 45, tanque 3258. 3258, chama agora Recife, 12685, até 12545. 3258. É que eu vou abrir uma frequência livre. Trabalho, boa noite. Boa noite. Salvador, 3305, informação é a Quebec, passa o nível 1 e a 0 para 150. 3305, Prodimari, sua chegada Mário, ajuste 10 no 3, para manter a chegada Mário até a posição ITAP, após o RNAV, dá no 0. Então, Mário, ITAP, casa no 0, 3305. Desce até quanto? Então, 050, 3305. 050, 3305. Possibilidade de voar a ETAP? Mantenha a da Flor de Mari, para chegar da Mari. Tá bom, vai manter. Bom, nós já nasce meia boa noite, não pode estar na frente. Tempo de espera, o... Mas tem, o bom não está na mesa. 195. 295, Terrano. Salvador, boa noite, Azul 4298, desce da 1970. Azul 4298, chega da Mari, desce para o nível 060, mantém a chega da Mari até a posição ITAP, após a RNAV da 10. Descendo até o 90, Mari Tati, depois a Renata, 4298. 4298, confirmando o nível 060. Ok, 060, perdão. Papá, Serra Kilo Índia, chegada a Mare, desça para o nível 080, mantém a chegada a Mare até Itália, após o RNAVE dá um zero. Leme 313 no solo ao 2300, direita 1219, solo. 18831, condição de voo ao CR-Vida 366. Confirma para 331. Condição de voo ao CR-Vida 366. Afirmativo, voo 366, obrigado. Permaneça para 2500, se ajuste 1013, reporte estabilizado RNAV 3831. Pistão 96, autorizado, decolagem pistão 10, vento 080 graus, 109. Livre decolagem 10, bom, 4298, número 3 na aproximação, reduza para 2509, tráfego precede 12 horas 7 milhas, 02320. Ok, ciente, 4298, reduzindo. Terra Kilo Índia, velocidade indicada. Decolou ao 02 1198, controle Salvador, bom voo. 098, obrigado, boa noite. Com 096. Com 096, boa noite, contato radar, C da Momo, subou 370. 370, com 096. Sou 3305, desça para 4000 pés, ajuste 1093. 1093, 4000 pés, está 3305. Também poderia levar a posição Cogbo. 1096, aguarde coordenação, mantendo a C da Momo. Mantendo a C. Terra Kilo Índia, reduza para 2509, número 4 na aproximação. Questão 3305, reduza para 2209, está presente voo CR-Vida 366, deixa para, inicialmente deixa para 4000 pés. 4000 pés, reduzindo, e CR-Vida 366, tá? 3305. Azul 4298, indo número 3 na aproximação, está presente voo Serra Vitor 368, desça para nível 050. 050, na Pro 368, 4298. Serra Kilo Índia, voo Pro Serra Vitor 368, desça para o nível 060. Controle Salvador, boa noite, Azul 2782. Oi, Azul 2782. Foi pro outro servidor 368, RNAV pista 10, reporte inicial da descida. Ok, Serra Victor 368, já está no ideal. Azul 2782, desça para o nível 080. 080-2782. TAN-3305, desça para 2500 pés, ajuste 1013, reporte estabilizado, Renato. 2500 pés, 1013, reporte estabilizado, 3308. Azul 4298, reduza para 2209, desça agora para 4000 pés, ajuste 1013. 120.013, desça para 4000 pés, 4298. Controle 096, desde Cogos, se eu puder coordenar para te agradecemos. Bem, a gente aguarde coordenação junto ao centro. Muito obrigado. É, pode confirmar se está autorizado o procedimento 4298? 4298, continua em redução para 2009, tráfego precede 2 horas, 4.5 milhas, com 3 mil pés abaixo, então 320, nervoso 320. Após a servida 308, desça para 2.500 pés, na flor de servida 366, azul 4298. Ok, antes do tráfego, após 368, 2.500 no flor de 366, 4298. Aquilo Índia, reduza para 2.109, vai seguir um Embraer 190, agora 12 horas, 3.5 milhas à frente. 2190, mais. 3231, complete final de nave, chame torre 1895. 1895, 3231, boa noite. Boa. Tiago, no endereço para 4 mil pés, ajuste 10 no 3. 4190, 3231, boa noite, avistado, pouso autorizado, pista 90, 090 graus, 1 autorizado, pouso, pista 190, 3231. Reclândia reduza para 1809, após servida 368, desça para 2500 pés na flor de servida 366. Reduzindo 1810, após 368, pro de 366, descendo para 2500. Gol 1096, da presente Chabuco. Da presente Chabuco, obrigado. 3305, complete final, chame torre 1895. 1895, tá? 3305. Azul 4298, inicia redução para aproximação, complete a RNAVE, chame torre 1895. Reduzindo 1895, mais boa noite. Gol 1096, chama centro Recife na frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Confirma alternada, senhor, é 1285 alternada. 125, decimal 45. 2525, obrigado. não avançou, TAN 3305. TAN 3305, continue a aproximação, guarde pista livre. Comandante, pista livre, 3305. Rio 5974, Salvador, prossiga. Temos o VOR DME pista 10, com arco e o NDB Zulu. Salvador, boa noite, Azul 4298, tá 1,5 do 372. Boa noite, Azul 4298, aguarde pista livre. Vai aguardar sua autorização, 4298. TAN 3305, pouso autorizado, pista no 0, vento 090 graus, 1119. Autorizado, pouso, pista no 0, TAN 3305. 7, é para 08 no pátio principal. Alfa Juliette para o 08, TAN 3283. E o Sierra, que o menino é final, RNAVE. Rapaz, Torre. O Sierra Kilind agora passou 366, final RNAV. Sim, a gente continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, Sierra Kilind. Sim, eu estou com a azul à vista, a pista ainda é negativa, mas até que a gente vai cancelar e pousar no 7. Sim. No 3305, no Salão 13, direita Foxtrot, 1219, agilizando por gentileza. Agilizando 219, da 3305. Cancelamento, Sierra Kilind, aproximar para 17. Sierra Kilind, plano cancelado ao 1213, autorizado com vai esquerda, circuito não padrão 17, chame o final 17. Azul 4298, pouso autorizado, pista no 0, 090 graus, 099. Autorizado, pouso no 0, 4298. Juliette, vai pro 05 no pátio principal. Boa noite, Alfa Juliette, 05, 3305. Azul 4298, no solo 15, ao livrar chamitolo 121, descendo mal 9. Só confirmando, teve algum problema com o papi quando estava aproximando para a pista no 0? Nenhum, azul 4298, chamaram 219. Paulo, boa noite, o azul 4298. 4298, boa, prossegue via Alfa Juliette, vai para o 01 no pátio principal. Alfa Juliette 01, azul 4298. Azul 2782, passa 368. Azul 2782, está para 2500 pés, ajuste 103, autorizado final de nave, aguarde transferência. Ok, na sua escuta aguardando 2782. Controle Salvador, boa noite, Azul 4235, destino a 0, muito bom. Muito da informação, tudo bem. Azul 4235, chegada bom. Questão da presente, o voo servido 367, desça para 4000 pés, para o RNAV 10, o ajuste 1013. Azul 2782, chame agora a torre 118, desse 195. Azul 2782, torre 1895, uma boa noite. Oi, Salvador, boa noite. Azul 2782, final de 13 milhas. Azul 2782, continua aproximação, aguardando a autorização de pouso. Na escuta 2782. Ponte Rio 5974, desça para o nível 06200, confirmando vai acertar o VOR. 7, mantém a chegada a Bonf, aguarde vetoração para acertar o final do VOR da pista 10-5974. Avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 090 graus, 089. 2782, autorizado, pouso no 0. Azul 2782 no solo 23. Livre à direita, chame solo 1219. Solo 219, obrigado, boa noite, Sereno. Boa noite. Fala Salvador, boa noite, eu sou 2782, de volta, estou aqui. 782, autorizado Alfa Kilo, parte 3, a posição é a 4 Lima, no parte 3. Alfa Kilo, 4 Lima, eu sou 2782, obrigado. O 974 vai efetuar o procedimento VR Delta Mike Eco Zulu completo ou apenas a final? Controle Salvador, pode ao banheiro 5972 da Rio, informação Quebec, cruza 25 até 160. O 5972, sinistificação, desça e mantém o nível de voo 070, chegada bom. 070 na bom, 5972. 5974, cumpriu o controle? Copiou, aguarda a retrospara final do IOS, tá? 4235, desce para 2500. O altímetro em Salvador, 1093, após o Serravito 367, voo 366, livre final R9, para o 90, informe estabilizado no procedimento. Então, para 2500, 2013, após 367, repassar a estabilidade. Azul 4275. 5974, desça para 2000 pés, o altímetro em Salvador, 1093. passando 3 3 6 4 2 3. Azul 4235. Agora é fechamento das comunicações. .974, redução em velocidade 1709. Reduzindo para 1709 o Rio 5974. Azul 4235, completa aproximação em nave, chama a torre 18.95. 1295, azul 5974, curva esquerda para o A1 70. Esquerda para o A1 70, Rio 5974. Azul 4235, avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 090 graus, 109. Livre pouso, azul 4235. E 5974 para interceptar a final do VR Delta Mike Eco Zulu, esquerda para o 130, chama estabilizado na final. Esquerda 130 para a final do procedimento VR, vai reportar estabilizado no 5974. Do 5972, desça para 3.000 pés, altímetro em Salvador no 0.3. 3.000 pés, 6.3. 3.1.3, prossiga. Autorização, Guarulhos. Ocha 6.3.1.3 para Guarulhos, está autorizado nível 360. Decola da 1.0, cumpre o perfil da saída da Euleda Motiva, onde intercepta Zulu 1.0, Taubaté. Aciona 5.0.5.0 e o controle 119.8. Autorizado, Guarulhos 360, decola do 1.0 da Euleda Motiva. Zulu 1-0, 5-0, 5-0, transporte, 119-8, com controle 6-3-1-3. Cadejamento correto, me chama quando pronto no 6-12. Recordado. Tem condições de fazer o VOR da 10? Afirmo. Isso é para 2.000 pés, o último é Salvador no 0-3. Isso agora é redução de velocidade. Isso é com 972 agora de vetores. suficiente. Se for autorizar, a partir de segunda, a gente intercepta lá o final do Zulu, TZR da 10, descendo para 2000 pés, 2013. 10. Nicolau, 74 estabilizado na final VR? Afirmo, com a pista vista. De aproximação final, chama a Torre Salvador em 198, decimal 95. Completa a chamada Torre 198, 95, Rio. Azul 4235 na escuta. Não, estava tudo ok. Para nós estava tudo certo. Ok, grata. Chama em 1219. 219, decimal, para descer. Torre Salvador, boa noite, o Rio 5974, a final do VOR, pista do zero. Baixou e travou. Boa noite, Rio 5974, pouso autorizado, pista no zero, vento 080 graus, 139. Livre pouso na 10, Rio 5974. Paulo Salvador, boa noite, Azul 435, Lívia. 4235, prossegue via Alfa, Kilo, Pátio 3, a posição é 3, Romeu no Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, 3, Romeu, o Azul, 4235. Lá 72, tome proa 180. Proa 180, 5972. Final 72, esquerda pro 130. Vamos estabilizando a final VR da Mike X Zulu 10. Esquerda, 130. Informarei estabilizado no final do Mike Zulu 10. Rio 5974, muito boa noite, prossegue via Alfa, Kilo, Pátio 3, a posição é meia dúzia, Romeu no Pátio 3. Estabilizado no VOR da 10, 5972. 5972, complete a aproximação final e chama a Torre Salvador em 198, decimal 95. 1895, obrigado. Torre Salvador, boa, 5972, estabilizado VOR, Delta Mike X Zulu 10. 5972, boa noite, pouso autorizado, pista no zero, vento 090 graus, 109. Livre pouso, 990. 5972. Saída prevista Puca Transição Aracaju. Contorno ao pátio Índia Alfa, ponto de espera 118.95. O altímetro marca 1013, tem um bom voo, Chanel 6313. Obrigado, 6895, ponto de espera, uma boa noite. Confirma pro solo, por gentileza. O Mike X-Ray, prossiga. Estamos saindo aqui, pode ir a Zulu 17, está prevista no seu plano. Qual foi o pátio que se encontra em pista que decola? Decola da 17, está no pátio da AESTA. Deve ter sido ganho na sala aí, cara. Eu acho que quando provisório eu pego a Interlopes e o Lobo Zero vai direto até Natal. Gente, eu solicito que faça o contrato junto à sala S pra apresentar uma DLA pra mudança de uma CHG pra mudança de rota. O Golf Mike X-Ray. Vai fazer na frente aqui, a sala B. No caso, só pra informação, o Interlopes e o Lobo Zero vai sair do Federal? Puca Zutar. Zutar, tem que ser. Boa noite, Oxané 6313, autorizado alinhar e manter pista na zero. Alinha e manter na zero, 6313. 4080, 107, vai ser. 2081, 0489. Direita, 219, 5972. Seca daí com autorização 350 em cima. Cruzando 170 para 1.5.0. 1.888, sem identificação, desse se mantém o nível de voo 060, chegando à ponta. 060, chegando à ponta. Boa, não é nada de voo, não, 888. Decolagem autorizada, pista no zero, vento 090 graus, 1.119. Após decolagem, curva à esquerda. Aciona 5057 e o controle em 119.8. Autorizado 350 para Recife, decolando da 10, Pucaracaju, Após a decolagem, curva esquerda, transporte 50-5798, é o controle de saída, azul 4980. Correto, me para o próximo, me deram? Camarada, 4, 9, 6, 3. Foi fora, foi leve, que tap. Perdeu quem tap, no caso, virou 8 pontos. Polo 888, redução de velocidade 2509. 3509, boa noite, 3. Camarada 24, sem identificação, nesse mantém o nível de voo 060, peso da chegada da MAI, redução de velocidade para 250 nós. Na 6313, decolada 45, controle Salvador 119, decimal 8, bom bom. 98, obrigado, boa noite. So the reformer able to maintain 250 knots? Salvador, boa noite, 6313, nós fechamos. Chile 6313, contato radar da colagem sobre o motel 360, posso cruzar 2 mil pés, Leda. Estimativo, voando Leda, após 2 mil pés, 360, 6313. Europa 084. Rocket, Europa 084. Pay your speed. Are you able to maintain 250 knots and to intercept approaching to intercept the final and that approach to runway 10. Olha, my time is 1.0250, and request the OR approach runway 10, 0.0. Roger. So 084, report is starting reducing. Wait for it, 224, redução de velocidade para 230 nós.